já não sei mais o que é. Se eu chego tarde, já nem pega no meu pé. Por essas e outras o clima gelou, complicando a nova paga sem esmacela. E a gente nem estreou. Amor cancelado, a gente tá vivendo juntos, separados. Quem sou eu, quem é você? Não dá pra saber. Nosso amor tá irreconhecível. Fala comigo, nem que seja pra dizer o tchau. Tchau, tchau, tchau, tchau. Esse silêncio tá fazendo mal. Mal, mal, mal, mal. Quem sou eu, quem é você? Não dá pra saber. Nosso amor tá irreconhecível. Fala comigo, nem que seja pra dizer um tchau. Tchau, tchau, tchau, tchau. Esse silêncio tá fazendo mal. Mal, mal, mal, mal. Ô, paixão! Na rocha, churrasco e amigos. Dois amores, na mão de arrochão. Paga e seis parcela. E a gente nem estreou. Amor cancelado, a gente tá vivendo juntos, separados. Quem sou eu, quem é você? Não dá pra saber. Nosso amor tá irreconhecível. Pra dizer um tchau. Tchau, tchau, tchau, tchau. Esse silêncio tá fazendo mal. Mal, mal, mal, mal. Quem sou eu, quem é você? Não dá pra saber. Nosso amor tá irreconhecível. Fala comigo, nem que seja pra dizer um tchau. Tchau, tchau, tchau, tchau. Esse silêncio tá fazendo mal. Mal, mal, mal, mal. Pra dizer um tchau. Tchau, tchau, tchau, tchau. Esse silêncio tá fazendo mal.